на авторизацию человек с нашим такси. Do Serra após ETAP, voo e turno, autorizado final ILS. Após ETAP e turno, e autorizado a final, Oscar Golf Serra. No 7, após a companhia liberal, setor, todos autorizados, se der. E a reposta no ponto de espera pronta, ajuste 1019. 479, ele decola, pistão no zero, vento 140 graus, 10 nós. Decolou às 8, eu chamei o controle, 199.8. Posso, eu estou aqui. Chame torre, 186, acho que eu quiser. Bom dia, senhor. Bom dia. Controle web 6749, tem falado na pescoça? É 6749, contato, problema tem nível 340. 340, 6749. Bom dia, o Charlie Marques, está na estação, reposto para descida, chegada Mari, Rui Mari, aguarde LS X-Way, pistão 10, ajuste no 019, o Ixo Charlie Marques. E acione identificação, contato radar, vigilância. Propõe modificar o óbito da Golf Serra. Golf Serra plano, instrumento cancelado ao 02, curva SD, daí reporte estabilizado na final da 1-7. Serra. Yeah. Ah. 957 no 7, ali decola, pista no 0, vento 140 graus, 9 graus. Ali decola. 798 tá com... 100 com 3 horas de atravessamento na Guarulhos. 598, contorno Pátio Índia, no ponto de espera, reporte para 2019. 19, Pátio Índia, 598. Oscar Golf Sierra, pouso autorizado, pista no 7, retorno 40 graus, 8 horas. Golf Sierra. Serra Sola 05, pátio 5 ou bate? Pesado backtrack, reporte, está livre. Whisky Charlie Mike, vou direto e tap, Whisky Charlie Mike, tem condição de manter velocidade até mais próximo? Não, vou direto do Duna, direto do Duna, hoje está demais. Recife agora, na frequência 1251, alterno 3325, web 6749. 1251, alterno 1325, web 6749. Controle... Salvador, bom dia, Webjet 5717, 2000 na sua escuta. Bom dia, web 5717, contato, subindo para o 340, na saída da Euleda pós-bridge. A Euleda pós-bridge, 5717, pode voar Leda da presente? Utilizado Leda, web 5717. Leda da presente, 5717, obrigado. Escute, nós vamos dividir com lá. Vento no 40 graus, 9 horas. verticulou 08, chame no 205. 1119, sinal de controle do voo. 98, obrigado. Leda? Aguarde Leda, devido ao tráfego à frente, já solicitou Leda, é o mesmo perfil da subida. Estou aguardando apenas uma separação de 10 milhas aí para passar por centro. Assim que der 10 milhas, eu autorizo Leda. Aguarde. E 5973, essa identificação, desça aí mantenha 4000. Aguarde LS X-Ray, pistão 190, ajuste 1019 e 5973. Afirmo. Corrida 5903, só reduza para 250 nós, temos um bandeirante aí na sua frente. Está para a dona agora, a 20 milhas para a dona, Corrida 5903. Agora vai 5898, está agora autorizado direto do Leda. Leda 98. Romeu Eco Vitor Alfa, sem identificação, foi a Lagoinhas para chegar da ponte, aguarde LS X-Ray, pista em 190, descendo até o nível 060, ajuste 1019, Eco Vitor Alfa. Mi 190019. Marque, desse mantém 2000, autorizado o ILS. Bom, 717, chama Recife agora, 1251, alterno 33, decimal 25. 25, 3325, abraço com serviço, 5717. Com serviço. Rio 5973, descido até 3000. Rio 5973, ajuste 1019, descido até 3000. Estado 2019, desce até 3000, 5973. Webjet 5898, cruza o nível 180, chame Recife agora 251, alterno 3325. 251-3258. E o 5973, desse mantendo 2000, autorizado agora direto Duna e o final LS, Rio 5973. Direto Duna, autorizado LS, 5973, 12.000. Chame torre agora 1186, Whisky Charlie Mike. Controle de Salvador, bom dia, boa noite, 04. Boa noite, 04, bom dia. Desça inicialmente o nível 130. Acione a identificação, autorizado a chegada a ponte. Ajuste no 019, boa noite, 04. 130, chegada a ponte. Mike. Whisky Charlie Mike, entre São Paulo e Pistão no Zero. Fica secretário, 1097. Gente, então modifico o plano aos 107, corri à esquerda, reporte estabilizado, na final do 107, baixado de travado. Alfa, autorizado chegada a ponte, descendo até agora 4000. Estimativo, 4000, ok? Boa noite, 04, desse mantenha 5000, reduza para 250 nós na chegada a ponte, aguarde a LS X-Ray. 5000, Vitor Alfa, informa essa prova magnética. Mike, todo autorizado, pista no 7, ventou no 50 graus e 9 graus. E o 5963 com atleta final, ILS, torre 1186, bom pouso. Atleta final, chama de 286, obrigado. Parei, 5973.